tocou pro Fábio Júnior, o lance é bom, perna esquerda, bateu a bola, vai passando, vai entrando, Júnior, número 19 na jogada de Magrão, encarou a marcação de Barra, botou na frente, saiu o goleiro, tocou no Ibarra, ela foi entrando, tentou chegar Burdisso, não deu pra ele, o Palmeiras bota a frente 2-1, lá vem o Boca Júnior, tem que marcar esse lance, bola tocada pra área, gol do Boca. Nem deu tempo para o Palmeiras comemorar. Riquelme tocou a bola ali pelo meio. No cruzamento, o Barijo chegou no lance para fazer o toque. Nem deu tempo de comemorar o time do Palmeiras. Olha só. A jogada lá pela direita. O cruzamento. Não havia impedimento. Meteu o pé esquerdo na bola o Barijo para fazer o gol do Boca. Mal o Palmeiras fez 2-1, o Boca foi lá e empatou em 2-2.